E desde já, muito obrigada pela companhia e preferência. Está então com a Rádio Boa Nova, em destaque as festividades de Nossa Senhora das Preces. É então neste fim de semana, 1 e 2 de julho, que acontece a habitual romaria. Também vai ser assinalado o dia da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital Sul e vai decorrer a segunda feira de artesanato e de produtos regionais. Tenho comigo em estúdio Maria da Graça Lourenço, a presidente da Direção da Irmandade Nossa Senhora das Preces, presidentam esta direção eleita no ano passado e com mandato até o ano de 2024. Maria da Graça, muito obrigada por mais uma vez estar connosco aqui na Rádio Boa Nova. Estão então a decorrer os preparativos para um fim de semana de grandes festividades, de grande solenidade também, no Santuário de Nossa Senhora das Preces. Muito obrigada, eu que agradeço o facto de me dar esta oportunidade de divulgar aquilo que mais gosto neste momento de fazer na vida, que é zelar por aquele santuário que foi o maior santuário das Beiras, há muitos anos. Este ano vamos ter, como disse muito bem, vamos ter toda a festividade com a presença do Sr. Bispo de Coimbra, o Sr. Dom Virgílio. Vamos ter o sacramento do Crisma, são 17 crismandos, e vamos ter a presença de praticamente, eu direi praticamente, porque há uma ou duas irmandades que ainda não confirmaram a presença das irmandades aqui do Oliveira do Hospital Sul. A feira de artesanato é, no fundo, um pouco reviver aquilo que se fazia antigamente, a grande feira. Agora já não é grande, agora já é uma feira mais restrita, mas que permite lembrar o que era o antigamente, há 40, 50 anos. Portanto, foi uma feira que retomaram o ano passado, não é? Retomámos o ano passado, este ano mantemos. Não cresceu muito, porque também não queremos que cresça demasiado. Uhum. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, esta romaria, é fundamentalmente religiosa, é a parte religiosa. Nós temos a celebração da Eucaristia sábado à noite, às 9 horas, seguida da procissão de velas, e depois, sim, depois dessa cerimónia, haverá a parte já de um conjunto musical e diversão, etc. Que também é importante, não é? Que também é importante. Este ano optámos por, no sábado, convidar 3 ranchos aqui da região e para fazer o quê? Para entrarem no santuário a fazer um pouco a coreografia dos romeiros que chegavam. Depois teremos o Café das Borras, porque também era assim que as pessoas faziam, conviviam. Portanto, é um pequeno almoço tradicional, não é? A recriação de um pequeno almoço tradicional, não é? Nas mantas de fitas. Portanto, eu penso que é uma forma de não esquecer o legado que nos foi deixado pelos antigos, porque senão damos aqui só aquele cariz muito rotineiro do bailarico, que é muito importante, não sou nada contra isso, mas vamos manter a parte religiosa, vamos manter a parte cultural e vamos, sobretudo também, dar aos jovens a possibilidade de se divertirem. Muito bem, portanto, um evento de grande solenidade, que todos os anos, nós sabemos que é um dos grandes eventos religiosos do concelho e da nossa região. Maria da Graça, este portanto, é uma romaria muito importante no concelho da região, como de facto disse, e que tem vindo a atrair cada vez mais pessoas. Há também pessoas mais novas a quererem saber um pouco mais do que é esta romaria, a do santuário. Sim, felizmente sim. Felizmente sim. A nossa população é muito idosa, como nós sabemos. Nós este ano já estamos a alargar, vamos ter já um autocarro que vem da Guarda, um autocarro que vem de Ceia. Já estamos a reviver um pouquinho. Pronto, de ano para ano, nós vamos devagarinho. Mas isso também requer um trabalho vosso, não é? Muito grande. De contacto com a região, no sentido de poder convidar e nesta tentativa de recriar esta tradição da romaria, não é? Exatamente. Que era isso que já acontecia antes. Exatamente, aliás, um dos ranchos que vem é o de Ceia, curiosamente. Uhum. Porque aqui à volta também estamos numa altura de muitas festas, muita solicitação cultural e, portanto, casamento, pronto, que já estavam, se calhar, agendados há mais tempo. Agora, fundamentalmente, o que é que nós precisamos para este santuário? E este era aqui o grande pedido que eu deixava. Tudo o que nós estamos a fazer é porque nós precisamos de revitalizar o santuário. O santuário ardeu uma casa, tem outra em ruínas, a igreja tem 652 anos, o santuário muito antigo, arderam árvores. O que é que nós queríamos fazer? Arranjar forma de revitalizar o santuário. Não queremos mais casas sem telhado, todas ardidas, não queremos casas caídas. Já temos anteprojetos feitos por arquitetos, uma equipa de arquitetos. Vai estar uma tarja muito grande entre a Capela do Presépio, bastante grande, não é muito grande, mas tem 6 metros, sim. É bastante grande. Com os 3 projetos que nós temos, os nossos 3 anteprojetos, já a mostrar como é que as coisas vão ficar. Portanto, a Casa da Música iria ser um mini auditório, mini, pequeno. A Casa da Música também é foi que ardeu, a que ardeu, estar no, sem telhado. Sem telhado. Com um restaurante e um bar virado para o jardim. A Casa dos Anjos, que é que está à entrada, ficaria como a recepção turística. Teria um centro interpretativo. Muito bem. E teria depois em cima uma galeria de exposição. E seria também para guardar os ex-votos que estão e o pouco que ainda nos resta do passado, tudo muito bem arrumadinho para que as pessoas possam ver os vestidos dos anjinhos, que só já temos 6 e estão coitadinhos, já muito velhinhos, mas nós queremos preservá-los exatamente para que... e depois fazer aqueles, como hoje é normal, aqueles museus virtuais que se vê através, carregamos digitalmente, botões, digitalmente, não é? Exatamente. Claro que aqui há um terceiro espaço que... E temos o terceiro espaço, que é a parte de vegetação, portanto, toda a parte do jardim, o ajardinamento, o calcetamento, o pavimento. Teremos no nosso anteprojeto um parque de caravanismo. Pronto, eles vão estar todos para Portanto, quem visitar. Isto é um sonho que espera concretizar, não é verdade? Sonho que eu espero concretizar. Com o objetivo de revitalizar e também, ao mesmo tempo, atrair cada vez mais pessoas a este santuário mariano, que é um dos mais antigos da nossa região. Exatamente, não é verdade? E proporcionar-lhes tudo. Se for preciso fazer um pequeno congresso, tem um mini auditório. Nós temos a albergaria que permite o alojamento. Se for no âmbito religioso, temos a igreja onde se pode fazer a celebração. Aliás, quero lhe dizer, com muito orgulho, que no meu mandato já se fizeram 2 batizados e 1 casamento no santuário. Algo que já não acontecia há algum tempo? Algo que já não acontecia há muitos anos. Portanto, e o objetivo é ainda conseguir ter melhores condições. Exatamente. Para este tipo de eventos. Exatamente. Como é que espera vir a concretizar estes, agora que ainda estão fazendo projeto, estes projetos? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista e muito, ainda acredito e com muita força, não é? E com muita força. Portanto, nós não podemos viver das ofertas, porque quando vamos recolher as ofertas dos cofres, vimos sempre muito desanimados, porque não trazemos de lá nem sequer o montante para pagar a água e a luz. Pois. Aliás, ainda agora tivemos no santuário este ano, tivemos de fazer refazer toda a canalização, que estava toda estragada. Portanto, aquilo foi muito dinheiro que se gastou. Agora, eu acredito muito sinceramente, claro que nós vamos fazer candidaturas, é óbvio, se fizermos os anteprojetos é para conseguirmos fazer projetos para nos candidatarmos a verbas. Mas tem noção, há possibilidade dessas candidaturas? Há a possibilidade do turismo da região centro, pronto, nós temos já as entidades às quais vamos fazer as candidaturas. Na certeza, porém, de que uma candidatura paga 75%. Exato. Ou seja, nós teremos de angariar o restante montante para fazer. E continuo a dizer, não é com certeza com as ofertas que vamos buscar aos cofres. Tem um valor estimado para esses, para a concretização desses projetos? Sim, qualquer coisa como 300 mil euros. 300 mil euros. Portanto, e, pelo que percebo, o objetivo é situar o santuário numa rota do turismo religioso? Sim, numa rota do turismo religioso, numa rota do turismo de natureza, porque, por exemplo, quando pensamos num parque de caravanismo, permitimos às pessoas desfrutarem daquele espaço de sombra, aliás, já fizemos a plantação de mais 24 árvores para substituir as que herderam. Portanto, tudo aquilo que nós queremos é que as pessoas se sintam muito bem naquele santuário. É um lugar de paz, tranquilidade, espiritualidade. Aliás, ele está a ser procurado por grupos de yoga, porque realmente acham e sentem ali algo, a leveza, muito, não é? de muita positividade, portanto algo muito positivo. E temos a nossa albergaria para alojar as pessoas, com todo, claro, preços muito mais acessíveis. Nós não fazemos turismo, nós queremos angariar dinheiro de toda a forma para melhorar aquele santuário. Muito bem. Estão a pensar em algum tipo de apelo à comunidade? Estamos a pensar em mecenato, estamos a pensar em pedir às pessoas que naquela modalidade de IRS se puderem doar parte, aquela parte que pode ser doada. Os próprios irmãos estão a colaborar. Colaborar. E dispostos a colaborar numa primeira fase de arranque, se não houver mais nenhuma hipótese, com empréstimos avultados. Mas nós efetivamente queremos mesmo continuar. Porque a Irmandade não tem forma de ter receitas, não é? Não tem nada. Neste momento, ou melhor, desde que eu entrei, nós tivemos. Claro que tivemos, vamos lá ver. Não tem fundos monetários. Tem apoio do município, sem dúvida. Ainda agora a limpeza foi feita, quer dizer, tem apoios que nos permitem não gastar. Exatamente. Mais dinheiro. Mas, por exemplo, nós tivemos de fazer a limpeza da mata do santuário toda, até para que não arda, e foram qualquer coisa como 10 mil euros. E foi o santuário que teve que pagar. Exatamente. Portanto, mas nesta altura toda a ajuda é bem-vinda, não é? Toda a comunidade é chamada a poder colaborar. Com aquilo que puder, sem pronto. Quem tiver mais capacidade e devoção, com o que puder. Quem tiver menos, muito pouco a nós, faz-nos falta e ajuda-nos com certeza. Porque já trabalhamos todos, por exemplo, agora na limpeza, ainda agora parte da limpeza de todo o trabalho que está feito foi feito pelos irmãos para não gastarmos dinheiro. Para não gastarem dinheiro. Portanto, todos os irmãos estão muito dedicados a esta causa do santuário, sim, não é verdade? Sim. Posso perguntar-lhe para quando é que gostaria de ver estes projetos concretizados? Tem algum, por vezes, para podermos executar também temos que situar limites, não é? Quando é que acham que poderão ter estes projetos concretizados? Vai depender de quando conseguirmos o dinheiro que conseguirmos angariar, porque agora do anteprojeto temos de passar para o projeto, temos de pagar. Depois, se tivermos verbas, depois temos de fazer a adjudicação, temos de fazer toda a candidatura, que também leva dinheiro. Pronto, eu não acredito que seja neste mandato, não acredito, porque o nosso mandato termina para o ano. Exatamente. Agora, o tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido. Vai depender se nós continuarmos a ter força e saúde e se as pessoas nos continuarem a aceitar como estão a fazê-lo até ao momento. Possivelmente candidatar-nos, não sei, nós não podemos fazer futurologia. Mas, e num próximo mandato, sim. Portanto, mais 3 anos, eu acredito que o santuário seria algo de muito bonito. Portanto, isto é um objetivo da Irmandade, um objetivo seu também, de modo particular, não é? De continuar a defender este santuário que lhe diz muito, portanto, e é também um santuário que diz muito a agentes da região, e a própria prova da sua importância é também, como referiu, a presença do Sr. Bispo no próximo domingo, não é? Com a celebração do Crisma, portanto, também a própria presença do Bispo de Coimbra acaba por dar força ao próprio santuário, não é? Dá, verdade? Eu peço desculpa só em dizer isto, porque é mesmo algo de que tem de ser dito. Nós temos realmente o nosso capelão do santuário, que é o Sr. Padre Rodolfo Albuquerque, e pároco também. É uma pessoa que tem feito tudo ao máximo, ele tem trazido ao santuário tudo para que efetivamente o santuário, nós recebemos os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude com dois bispos. Foi agora quando vieram, nós vieram do Senhor das Almas e entregámos à avó. Exatamente, sim. Quando foi a peregrinação dos símbolos. Exatamente, nós tivemos ali o Senhor Dom Virgílio e o Senhor Dom Américo Aguiar. E isto deve-se a quem? Sem dúvida, ao Sr. Padre Rodolfo Albuquerque. Portanto, uma peça importantíssima, não é? Na dinamização do santuário. Portanto, ele que também é o pároco da unidade pastoral de Oliveira do Hospital Sul. Também nestas festividades da Nossa Senhora das Preces vai decorrer também a celebração deste dia da unidade pastoral de Oliveira do Hospital Sul. Portanto, Maria da Graça, o objetivo é continuar a valorizar este santuário, não é? Daqui por diante. Não é? Temos um tempinho para poder desafiar quem nos está a escutar para que corra o santuário este fim de semana. Sim, eu acho que naquilo que nós temos para oferecer, sem dúvida, além de restaurantes, porque todas as festividades têm de ter um local para degustar e comer e claro, estar quem vai conviver, gosta de poder exatamente. Temos, portanto, é o sábado, é o domingo, temos a feira que é engraçado, eu acho que tem as suas, porque ainda temos mais dois ou três feirantes da moda antiga. Depois temos realmente, para mim um dos pontos altos, domingo é um dia sem dúvida excepcional, mas para mim um dos pontos altos sem dúvida é a procissão das velas à noite. É maravilhoso aquela luz. Parece que há ali uma luz que efetivamente nos ilumina espiritualmente. E eu sinto que, pronto, é qualquer coisa de fantástico. Depois, durante o domingo também, esperamos que tenhamos a presença da edilidade da Câmara, do Sr. Presidente da Câmara, temos os almoços, mas temos fundamentalmente a celebração do Crisma, que é fundamental para atrair, penso eu, pessoas, famílias também, a família, etc. E depois são crismandos da Unidade Pastoral Sul. Da Unidade Pastoral Sul, uhum. Sim. E depois temos finalmente a procissão do Adeus, que é assim que termina sempre, no domingo à tarde, com animação de tunas, com animação de banda, pronto, há sempre momentos para ouvir música, para descansar, para relaxar. E para rezar. Há bocadinho falava aí dessa luz, e por vezes é importante sabermos dessa espiritualidade que o santuário pode ter em si. E pessoas que nunca visitaram o santuário, esta poderá ser uma boa oportunidade para irem, para comprovarem e sentirem essa luz que a Maria da Graça nos está a falar, essa espiritualidade, essa tranquilidade que por vezes tanto falta nos faz na nossa vida. Porque não visitar então o santuário por estes dias? Me é permitido, sim. Só para dizer que Nossa Senhora não fez só milagres antigamente através do que nos é transmitido pelos ex-votos. Eu própria este ano recebi uma quantia muito elevada. Muito elevada, quando eu digo muito elevada, é acima das centenas de euros, de uma promessa paga por alguém que veio, não é da região, não é daqui do concelho, nem do distrito. Pronto. E que veio pagar uma promessa por um familiar que pediu e pediu à Nossa Senhora das Preces, portanto uma devota de Nossa Senhora das Preces. Exatamente. Obrigada por esse testemunho também, Maria da Graça. Muita força para si e para a Irmandade, para que levem por diante estes projetos e que este fim de semana seja então de uma boa concretização desta romaria da Nossa Senhora das Preces. Obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova. Muito obrigada eu, e Nossa Senhora vai estar connosco, com certeza. Fica então aqui este convite para que possam acorrer ao Santuário de Nossa Senhora das Preces. Fica situado na freguesia da Aldeia das 10, no Conselho de Oliveira do Hospital. Também vai ser comemorado o Dia da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital Sul e vai decorrer a segunda-feira de artesanato e de produtos regionais. É já neste fim de semana, 1 e 2 de julho.